Hora Country. Só na Wolf você encontra uma programação feita especialmente com as melhores músicas countries. Aqui na Wolf, todos os dias às 8 da noite. YK734-540 AM Rádio Wolf, com estúdios em Sumaré, estado de São Paulo, Brasil. Irradiando para mais de 60 cidades e o mundo pelo portal radiowolf.com.br. Transmitindo qualidade especialmente para você. Você também pode ouvir a Rádio Wolf no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Rádio Wolf para iOS e Android ou pelo portal radiowolf.com.br. Wolf News. O mundo se modifica a todo segundo e você precisa ficar informado a todo momento. Acompanhe as principais informações aqui na Wolf. Rádio Wolf 540M, irradiando de Sumaré, estado de São Paulo, Brasil, para toda a região metropolitana, alcançando mais de 60 cidades e o mundo pelo portal radiowolf.com.br. Os lobos chegaram.